Olá, assinante deste site maravilhoso, você que nos dá barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Barras de ouro essas que foram bem utilizadas, David Chiodini, num computador novo que eu comprei. Olha só. Cara, eu tava com o mesmo computador há 8 anos, não, Não, não. menos, 7 anos. Eu. E aí, você tá ligado que ele tava nas últimas, né, tadinho? Tá. Eu também. Olá, olá, antes de mais nada, para os nossos assinantes. Eu também sei quão diferença isso faz na nossa vida, porque ano passado eu troquei o meu notebook, que também me acompanhava já há um bom tempo, e foi um alívio. Foi muito produtivo, então eu sei como isso Você foi vê, bom, como esse dinheiro foi bem empregado. o din-din do assinante é reinvestido no assinante. Que coisa maravilhosa. Exatamente, nesse site o assinante não perde nada. Coisa maravilhosa. Bom, falando em assinantes que são muito premiados pelo nosso site, retribuídos, coisa linda. Podcast exclusivo de assinantes, que é bom também, né? Porque a sociedade de hoje, se você gosta de Pepsi, você odeia Coca-Cola. Não dá para gostar dos Exatamente. dois mais. Não dá para Já. gostar de Coca e Pepsi. Eu gosto das duas, por exemplo. Prefiro Coca? Prefiro Coca. Mas isso não quer dizer que eu odeie Pepsi, não é? Exatamente. E já começou algum burburinho, no nosso podcast aberto sobre preferências e reclamações e coisas do tipo. Então, O que que estão enchendo seu saco? Mas você fica vendo essas não reclamações meu aí, você vai direto. Não meu direto. Perder idade, expectativa Não, de vida. eu me divirto até, sabe? Eu aprendi a me divertir. Eu só tô fazendo esse comentário porque casou com o que você falou. Mas eu já vi alguns dizendo que nós somos tendenciosos a favor do Kansas City Chiefs. Sim, eu acho que o time vai ganhar, Eu ué. também, ué, eu vou falar o quê? Eu acho que. Eu vou falar, não, os dois times são muito bons, eu quero que o jogo empate. É. Tipo, gente, é isso, essa é a vida, segue o baile. Todo o respeito do mundo ao elenco dos 49ers, mas eu acho que os times vão ganhar. Se os Chiefs perderem, os 49ers ganharem, vai ser muito merecido, com certeza. É o melhor elenco da NFL no todo, na minha concepção. Tem pouquíssimas fraquezas. E bola pra frente. A gente fala, pô, a gente não viu isso e aquilo. Não é ciência exata. Segue a vida. Vamos lá, Davis. Prêmios, então. Bora lá. Prêmios, prêmios, prêmios. MVP é o Lamar, né? Ou você vai Ah, contestar isso? Não, né? não tem como, né? Claro que fica aquele amargo do final da temporada da pós-temporada, no caso, né? Quando no jogo contra os Titans, de uma saída precoce, diríamos assim. Mas o que o Lamar fez durante toda a temporada, acho que qualifica ele muito para ser o MVP. É um cara que também teve uma evolução muito grande de um ano para o outro e merece. Transformou esse ataque do Baltimore Ravens d'água pro vinho. Claro, muito a ajuda dos seus treinadores, mas é o cara que mais produziu e mais foi espetacular. Foram aí mais de 3 mil jardas passadas, mais de 1 mil jardas corridas, quebrou o recorde do Michael Vick, que perdurava desde 2006. Foi o jogador mais valioso, né? Não sei se dá para contestar isso aí. E isso explodiu de vez em novembro. Foi o contrário de quando o Lamar venceu o Heisman, que ele praticamente venceu o Heisman em outubro, e aí a reta final de temporada dele não foi das melhores. Neste caso, na temporada 2019 da NFL, o Lamar começou ok. O ano, aliás, começou bem, aí depois deu uma soluçada, e em novembro ele se destacou de uma maneira inacreditável e foi muito fora da curva o mês de novembro do Lamar, e o dezembro também, eu acho que foi bem fora da curva, várias vitórias seguidas dos Ravens, que estavam 2-2 naquela partida contra o Seattle Seahawks, e o próprio Lamar, agora eu vou dar uma carteirada, hein? Ó a carteirada, se liga. O próprio Lamar, quando eu entrevistei. Carteirada gostosa, hein? O Ah, próprio mas é Lamar, até justo. quando a gente falou com ele lá em Orlando no Pro Bowl, ele destacou aquele jogo contra Seattle, aquela conversão de quarta descida, como o momento da virada do Baltimore Ravens de 2019, né? O time estava com duas vitórias e duas derrotas, então foi muito importante aquele momento, aquele jogo, e dali para frente o Lamar, ele começou a brigar muito mais forte pelo MVP. Em novembro ele deslanchou e acho que não tem muita discussão, não. Em outubro, meu MVP era. Aliás, em setembro e outubro, meu MVP era o Russell Wilson. Ah, meu também. E o DeShaun Watson flertando, o Christian McCaffrey flertando. Em Dak outubro, Prescott em alguns o momentos. Dak Prescott em alguns momentos. Em outubro, o Aaron Rodgers também deu uma flertada com o MVP, mas foram dois jogos bons do Rodgers, né? Contra a AFC West, Chiefs e Raiders. Fora isso, ele teve alguns jogos complicados aí. E é isso, né? Mais do que merecido. Vai ser um apocalipse se no sábado não for Lamar Jackson, Russell Wilson. Deve ser aí o segundo colocado, vamos dizer assim, nos votos da Associated Press. Bora! Eu Algo a acho mais sobre. só queria falar sobre o Lamar. como ele conseguiu, em um ano para o outro, evoluir muito, e essa evolução tende a continuar. Ele mostrou novamente uma coisa que eu sempre falo que é muito importante para quarterbacks: aprender rápido. Né? Ele ainda tem bastantes defeitos, mas ele aprendeu muitas coisas novas de um ano para o outro. Então, se o Lamar seguir nessa curva de evolução, vai se tornar um jogador ainda mais espetacular. Agora fica um pouco mais complicado, porque o jogador ofensivo do ano costuma ser o vice-MVP. Mas neste caso, eu não daria o jogador ofensivo do ano para o Russell Wilson. Eu também, porque eu não gosto de dar para quarterback, porque eu acho assim, o quarterback já vai ganhar o MVP, tá? A posição de quarterback. Raramente não vai se dar para o quarterback o MVP, para um quarterback. Então eu vou dar para outro jogador produtivo. O meu posso... Ah, eu acho que já sei quem... Peraí, vamos lá, vamos falar junto. 3, 2, 1, Michael Thomas. Boa. A gente podia falar Michael Douglas também, né? Igual a música. Michael Douglas. Ih, que isso? Michael Douglas. Você sabe o que significa o Michael Douglas na música, né? Ah, tá. Tá bom. não façam uso de Michael Douglas. É isso, né? O Michael Thomas... Vamos por partes. Vamos lá. Primeiro de tudo, Michael Thomas jogou sozinho. O Jared Cook fez um final bom de temporada. Exato. Mas o Alvin Kamara não foi a mesma arma do que do ano passado. E machucou. O Ted Ginn perdeu tempo por lesão, se eu não estou enganado. Perdeu, né? Também não sei se é tão agora, ruim. Agora me fugiu. também não ia mudar muita coisa. E é isso. Jogou vários jogos com o Ted Bridgewater e a produção continuou lá. É o melhor executor de rotas da NFL. Todo respeito aos demais, mas em road running não tem pra ninguém. O Michael Thomas é fora de série. Ele pode não ser rápido como o Tyreek Hill, mas a rota dele é uma perfeição absurda. O corte dele, o jogo de pescoço... Como fala isso em português? É jogo de pescoço? Sei lá se é jogo de pescoço. O corte de cabeça que ele dá. Movimento de cabeça. Isso. É um absurdo. Todo respeito ao Christian McCaffrey, ao Russell Wilson. Geralmente o jogador ofensivo do ano vai para o vice-MVP, né, como a gente já falou, até porque defensor não ganha MVP, né? Se o J.J. Watt não ganhou nessa década passada aí... Ah, não ganha mais. Não vai ganhar. O último foi o Lawrence Taylor, que é o melhor defensor da história. Quem discordar tá errado, porque tá discordando do Bill Belichick. Você não discorda do Bill Belichick quando o assunto é defesa, né? Não. Né? Não. Então... Não, o Lawrence Taylor era um ponto muito fora da curva. Não, é um absurdo. O cara tava 30 anos à frente do tempo dele. Então, meu querido Davis, eu vou colocar o Michael Thomas aí por todo o contexto. O cara jogou sozinho, o cara jogou partidas com o Bridgewater, com todo respeito ao Bridgewater, mas ele não é o Drew Brees. E mesmo assim a produção tava lá, recebia dobra e conseguia produzir, quase não teve drop, cara. Porque o DeAndre Hopkins, por exemplo, ele teve problemas de drops esse ano. Exatamente. O catch rate do Michael Thomas é absurdo, foi acima de 80%. Mas ele não joga em profundidade, tem poucas big plays. Isso não é problema dele, isso é problema do sistema. Tá? Quando ele foi exigido em profundidade... Não é isso? Não, mas eu quero dizer que as pessoas colocam isso como um problema. Pra mim, quando ele foi exigido em profundidade, ele apareceu. Se o sistema o coloca em rotas curtas, aproveita o release rápido do Drew Brees, esse tipo de coisa, não é culpa do Michael Thomas. O cara teve... Ainda assim, ele foi um dos jogadores com mais jardas depois da recepção. Top 5 ou 7, se não me engano. Sim. E, cara... Se tem alguma coisa que você pode questionar, talvez seja o número de touchdowns, que não é tão alto, acho que foram 6 ou 7, para alguém com a quantidade de jardas que ele teve na temporada, que foi um absurdo. E de recepções, né? Ele quebrou o recorde de recepções. Recepções também. Ele teve nessa temporada, quantas recepções foram? Foram 149 para 1.725 Isso. jardas, e foram 9 touchdowns. Mas ele na red zone teve mais de 90% de recepções. E toda vez que ele foi alvo dentro da end zone, ele conseguiu touchdown. Então, cara, não tem muito como questionar esse não, cara. Não tem o que falar, não tem o que falar. As mãos dele são absurdamente seguras, absurdamente seguras. O Christian McCaffrey, a segunda metade da temporada dele não foi tão boa como a primeira. Ele perdeu um pouco de fôlego. E, assim, a gente vai entrar naquela discussão do sexo dos anjos ou não? Você quer entrar nessa discussão se vale running back no top 10 ou não? Ou você tá de boa dessa discussão? Cara, eu penso... Eu tenho uma posição muito clara. Eu gosto de jogadores running backs podem ser pego até no top 10 se ele for a cereja do bolo. Se eu tenho um time totalmente pronto, sabe? E aí, por exemplo, eu tenho uma pique lá que eu troquei com alguém por algum motivo... Eu fiquei com uma pique alta, porque times prontos geralmente não ficam no top 10. Mas pode ter trocado alguma coisa assim de outras drafts, aí eu posso pegar um Saquon Barkley da vida, que é um ponto fora da curva. Agora, se eu tenho... Se eu tenho problemas, principalmente nas posições de edge, de offensive tackle, de cornerback, de quarterback principalmente, tá? E até outras posições, como interior, jogador de interior de linha defensiva, que hoje tem muito valor, cara, o running back fica lá no final da escala, fica lá junto com o tight end e por aí. Exatamente, tá? Exatamente. Essa é a minha opinião. As pessoas podem não gostar. É a minha opinião também. É a analogia do iPhone. Exatamente. Que eu já fiz muitas vezes. Você tem dinheiro para pagar seu aluguel, sua alimentação, vai lá e compra a porra de um iPhone caro. Mas se você não tem esse dinheiro, não gaste esse dinheiro num iPhone. Não. É isso. Se você não tem quarterback, não tem linha ofensiva, não tem wide receiver, não tem edge, não tem cornerback, você não vai gastar uma top 5 num running back. Porque não faz sentido. Você não vai conseguir sobreviver depois e vai estar lá tirando selfie no iPhone e colocando no Instagram. Então, é isso, né? E aquela coisa, eu tenho pra mim muito claro assim que running back é outra coisa. Se você vai pegar um running back na primeira rodada, tem que ser um bom recebedor. Porque no jogo de hoje, da NFL de hoje. O Leonard Fournette foi uma cagada. O Christian Sonny McCaffrey, Michel, tudo bem. Outra. Quem? O McCaffrey? O Leonard Fournette foi uma cagada. Ah. O McCaffrey não. Ah, não. Ah, desculpa, eu entendi que você falou que o McCaffrey também. Não. O McCaffrey é um ótimo recebedor. Agora eu vou lá, o Sonny Michel na 29. Cagada. Tá? Se pega um running back que corre como ele, e roda isso pra baixo, quem sabe até melhor, porque não é um bom recebedor. E por aí vai. Então, é muito clara a minha opinião sobre isso. Segue o baile? Segue o baile. Agora vai ficar mais difícil, hein? Bora lá. Defensor do ano. Sigo meu voto há algum tempo. Não vou mudar, não. Não é por conta da última partida da temporada que eu vou mudar. Ah, eu também não mudo o meu não, cara. Eu acho que a consistência durante a temporada tem que ser avaliada. É o jogador da temporada, não é o jogador de duas partidas, não é o jogador, é o jogador da temporada na função, tá? Então eu mantenho o meu voto e é o mesmo que o seu nesse caso. E que como é gente boa, inclusive, esse cidadão, hein? Ah, eu vi sua entrevista com ele muito como é gente boa, né? Cara, ele é tão de boa, tão brother, que eu poderia ainda estar no campo em Orlando fazendo perguntas pra ele, que ele estaria respondendo. Tipo, em off, né? Depois eu vou te contar em off depois um jogador que... Eu já contei. Não vou falar isso no ar, porque seria antiético. Mas em off eu vou te contar depois um jogador, da mesma posição, inclusive, que foi bem FDP nas perguntas. Já me contou. Já te contei, né? Já. Uhum. Foi o oposto, cara. O cara foi eliminado contra os Titans e tava de boaça. Óbvio que eu não ia gastar aquele tempo perguntando do Devonta Parker colocando ele no bolso. Porque aí se eu pergunto um negócio desse, eu também tenho que perguntar dele colocando a Mari Cooper no bolso. Exato. Né? Você é nula. Porque a partida ruim que ele fez contra o Devonta Parker, ele fez uma excelente contra o Amari Cooper. Agora, se o pessoal em casa não tá, ou em casa, ou no carro, enfim, não sacou de quem a gente tá falando, é do Stephon Gilmore, que pra mim é o melhor cornerback da NFL nessa temporada, e já era no passado, inclusive, a meu ver. Exatamente. Sobre isso, eu vou fazer a mesma pergunta que eu faço contra a quarterbacks. Ah, tem que tirar o Trubisky, tacar fogo no Trubisky. Beleza, vai colocar o Chase Daniel. Olha, cara. Eu queria o Chase Daniel. Eu prefiro o Chase Daniel. Juro por Deus. Exatamente, mas é essa pergunta que tem que ser feita. Ah, vocês estão votando no Stephon Gilmore. Beleza. Se a gente não votar no Stephon Gilmore, a gente vai votar em quem? Ah, no Nick Bosa? É muito cedo. Não. Nick Bosa não. Não. TJ Primeira Watt? Metade da temporada, o cara não teve nem 10 sacks. Eu não vou dar defensor do ano para um jogador que não teve 10 sacks. TJ Watt? Mark Armstrong teve mais sacks que Nick Bosa. Então, ou TJ Watt ou Chandler Jones seriam os únicos dois outros votos que eu acho plausíveis para defensor do ano. E se quem quiser votar, entendo, show de bola. Mas sigo votando no Gilmore, que teve a menor porcentagem de passes completos neste ano. A defesa dos Patriots na Red Zone foi um absurdo. O cara espelha rotas como ninguém. Jogou contra os melhores recebedores da NFL nessa temporada. E teve pouquíssimas partidas ruins. Em Ilha. Sem o safety ajudando. Que é cover zero, muitas e muitas vezes. Uhum. Né? E teve quantas interceptações nessa temporada? Foram, se eu não me engano, 6. 6 ou 5, alguma coisa assim. Não me lembro agora de cabeça. Foram, tô abrindo aqui, 6. 6 interceptações. Ele liderou a NFL junto com o Travis White, não foi? Que é outro jogador que eu colocaria logo na sequência, tá? Pro Davis White. Ficaria nesse bolo dos caras que poderiam brigar aí por um segundo lugar. Mas o Gilmore, cara, performances absurdas. E eu lembro há uns 2 anos atrás, no grupo que a gente tinha no WhatsApp, eu perguntando, vocês não acham o Stephon Gilmore muito desvalorizado, muito underrated? E o que eu falei? Você falou, não, eu achei ele realmente um pouco desvalorizado. Eu falei, ó, pra mim ele é top 5 da NFL. é o big guy, ele tem velocidade, tem tudo. E ele é um cara que deu para notar na resposta que ele te deu, quando você perguntou quem era o wide receiver mais difícil de marcar, que ele estuda muito. Que ele já falou do Devante Adams no release, que ele falou do Julian Edelman, que joga com ele por outros motivos. Quem foi o outro que ele citou? Agora eu não consigo me lembrar de cabeça. O Tarek Hill, na velocidade. Hill, por causa da velocidade, que você tem que respeitar isso. Ele falou, você tem que respeitar essa velocidade. Então, assim, dá para notar que é um cara que junta técnica, habilidade atlética com a preparação. Então, aí é um combo. E não é perfeito. Falastrão, né? Não. Raro isso num cornerback. Muito tranquilo, cara. Muito tranquilo. Uhum. Fiquei assustado. Aliás, o Minka Fitzpatrick, que não vai vencer nenhum dos prêmios aqui. Se tivesse um prêmio troca dentro da temporada, a gente daria pro Minka. Oh, fácil. Mas também um cara muito inteligente, que a gente já sabia, né, da época de Alabama. Sim. Mas muito inteligente e muito, muito focado e muito, muito de boa também. É, méritos ao TJ Watt, méritos ao Chandler Jones, mas pra mim a melhor defesa da NFL, mesmo com aquele jogo contra a Miami, porque o foda é que as pessoas têm memória curta, né? Vão lembrar do jogo contra o Miami. Ah. Aí vai ter maluco falando, ah, curte passando pano pros peixes, ah, é, estamos passando pano pra cacete, né? Não foi eu e o Davis que falou que ia perder pro Titans, não, imagina. Ah. Então, foi a melhor defesa da NFL pra mim, na temporada regular, e o Stephon Gilmore foi o melhor jogador dessa defesa. Logo, chances altíssimas desse jogador ser eleito o defensor do ano. Não teve nenhum pass rusher que eu realmente acho que dominou a NFL, como o Von Miller no ano do MVP do Super Bowl, como o Aaron Donald também, ano passado, em termos até estatísticos. O Aaron Donald continuou sendo importante, mas em estatísticas a produção dele não apareceu tanto. Então, sobretudo no início da temporada, né? Nos 8 primeiros jogos. Exatamente. Então, meu voto vai pro Gilmore com tranquilidade. E uma coisa importante que as pessoas têm que entender, poucas pessoas vão ouvir, porque o podcast é de assinantes, mas eu dar o prêmio de MVP pro Lamar Jackson não significa que o Lamar Jackson é o melhor quarterback da NFL. Não, exatamente. Segue sendo o Mahomes. Isso aí é uma coisa que precisa ser dita. Eu dar o prêmio de defensor do ano pro Gilmore não significa que o Aaron Donald deixou de ser o melhor defensor da liga. Não, em 2019, nesse espaço amostral, não na carreira, não no momento, é, pra mim, o Gilmore. O melhor defensor da liga é o Aaron Donald. O melhor quarterback da liga é o Pat Mahomes. É isso. Nessa temporada. Seguimos. Exatamente. Manda bala. Já mudei esse voto algumas vezes. No início da temporada, queria votar no Sean Payton. Depois, fiquei com muita vontade de votar no Mike Tomlin, até pelo que ele fez antes da temporada, né? Mandar o Antonio Brown pra casa do cacete, que foi uma decisão correta. Mas, no final das contas, eu acho que tem que ficar com o Kyle Shanahan o voto do prêmio de técnico do ano. Ah, eu concordo, cara. É, pegar um time de 4-12... e levar para o Super Bowl é uma coisa que não é tão fácil. Eu acho que o John Harbaugh teve um trabalho maravilhoso também, mas pecou em momentos decisivos, em especial nos playoffs, aí, acho que pecou. Não, foi muito não, na onda daquele... Mas aí playoff, a gente não pode considerar playoff. Pega, verdade, tá certo. Mas eu acho que, num geral, acho que o Shanahan conseguiu levar esse time mais longe, tirar o melhor suco do time dele como um todo, sabe? Então eu vou ficar com o Kyle Shanahan nessa. Acho que ele é o treinador que mais conseguiu fazer um time jogar simples, sendo efetivo, com... Me diz um nome grande que tem, tirando o George Kittle, nesse time dos 49ers. Ou o Richard Sherman. O ataque não tem ninguém. Todo respeito ao Joe Staley, ao Mike McClinchy. Não, mas o Mike McClinchy é segundo anista, óbvio, né? Que é o melhor tight end da Conferência Nacional e o melhor tight end da NFL pra mim. É, o McClinchy é segundo anista. Mas eu, sinceramente, não vejo nenhuma estrela nesse ataque de São Francisco descontando o Kiro. Né? O Kiro é o melhor talento da NFL, a gente fala isso aí antes da temporada começar, inclusive. A gente não tá sendo engenheiro de obra pronta nisso. E também, se fosse engenheiro de obra pronta, tudo bem. Mas, e na defesa também, é mais um conjunto, embora o Bolsa tenha se destacado muito, mas é mais um comitê de pass rush, que é ótimo, não é uma crítica, pelo contrário, do que qualquer outra coisa. E na secundária, o Richard Sherman é um jogador inteligente, mas... Não é o Gilmore. Não é o Tre'Davious White. E já é um veterano, né? É, ele tem seus méritos. Uhum. É, foi um dos melhores cornerbacks da NFL nessa temporada. Vídeo as estatísticas que eu falei no podcast aberto. Mas realmente, não é um time com uma baita estrela. Não tem uma Mahomes no time. Não tem o Peyton Manning. Tipo, não tem o Peyton Manning. Que vai uma hora botar o time nas costas e levar como fez tantas vezes. Ou o Von Miller. Não tem o Von Miller e o DeMarcus Ware. Exato. Então não é o time que você vai olhar e dizer... Nossa, esse time aqui tem tudo. É um time que, se não fosse bem treinado, possivelmente não chegaria a esse Super Bowl. É um time que, se fosse não tão bem treinado, né? Nenhum time não bem treinado chegará. Mas eu quero dizer no sentido de... É um time com um treinador acima da média, fora da curva, nesse momento. Então acho que isso mostra bem o que é o Kyle Shanahan. Aproveitando, você falou que acontece poucas vezes, tinha acontecido só duas outras vezes um time 4-12 ou menos chegando no Super Bowl no ano seguinte, em 88 com os Bengals e em 99 com os Rams. Então, Olha só. realmente acontece muito pouco. É, e olha quanto tempo faz a última vez. Então, assim, eu acho que Kansas City é favorito no jogo, como eu falei, mas pelo Kyle Shanahan eu ficaria feliz se os 49ers ganhassem para fechar esse legado, esse ressurgimento. Não é um ressurgimento dele, mas essa volta por cima dele depois daquele problema todo da final do Super Bowl dos. Qual que número que era? 49? 51. 51, desculpa. 51 de Denver. 51, em que ele foi muito criticado pelo segundo tempo, ele era coordenador ofensivo do Atlanta, em que ele não correu com a bola e tal, e tal, e tal. Então isso mostra muita maturidade dele, como ele voltou bem. Eu acho que o prêmio esse ano seria mais justo pro Kyle Shanahan. É isso, né? E se ele esqueceu de correr com a bola no segundo tempo do Super Bowl 51, nas últimas duas partidas, o que ele não esqueceu foi correr com a bola, né? O plano de jogo começou com isso, o start do plano de jogo, o gatilho do plano de jogo dos 49ers era correr com a bola. Os Vikings e os Packers não conseguiram parar a corrida e o Shanahan continuou chamando corrida como se não houvesse amanhã. Bom, mérito então para o Mike Tomlin, que quase levou um time sem o Ben Roethlisberger para os playoffs, com Duck Hodges de quarterback, meu Deus do céu, e que cuja defesa, né? O Mike Tomlin é um técnico de vertente defensiva, cuja defesa melhorou muito depois da chegada do Minkah Fitzpatrick, e provavelmente isso passou pelo Mike Tomlin, né? Um time não troca uma escolha de primeira rodada sem o técnico falar tamo de boa com isso, ainda mais no caso dos Steelers, né? Que o São Paulo tem mais técnicos num ano que o Pittsburgh Steelers tem desde 1990. Então, o Mike Tomlin tem muito poder em Pittsburgh e não poderia se deixar de ser. O John Harbaugh também tem muito mérito. Aliás, esse foi um ano que acho que o John Harbaugh ficou no mapa de melhores técnicos da NFL definitivamente. Já estava antes, mas acho que neste ano ele não pode ser mais subestimado. Agora, para mim, vai para o Kyle Shanahan esse prêmio. Frank Reich, na medida do possível, Também. conseguiu aí um bom trabalho. E o Brian Flores em Miami também, na medida do possível, com um elenco pavoroso. Teve mais de 80 jogadores passando pelos Dolphins. O Flores conseguiu aí vencer os Patriots na última semana em Foxboro, coisa que nunca tinha acontecido com Tom Brady jogando a partida inteira. E foi uma vitória muito importante para Miami. Os Dolphins vêm para 2020 com a setinha para cima, sobretudo se o Tagovailoa for draftado e estiver saudável, claro. Algum técnico que esquecemos? Ah, e como coordenador, vamos citar aqui só o bom trabalho que o Robert Saleh fez na defesa de São Francisco. O Eric Acho que isso Bieniemy. tem falado. Bieniemy também em Kansas City. Vamos acabar esquecendo alguns coordenadores, óbvio. Stefanski, que agora O é novo, Stefanski também em que agora é head Minnesota, coach dos Browns. que conseguiu tirar o melhor daquele time e colocar o Kirk Cousins em ótimas posições no play action e que ajudou o Kirk Cousins a acabar com aquela mácula de pipoqueiro. Então, segue a vida. Vamos lá então, Davis, come back player of the year e os calouros, pode ser? Bora lá. O jogador que deu a volta por cima para mim é o Ryan Tannehill. É um cara que estava completamente descartado, que ajudou o Tennessee Titans a chegar aos playoffs, ajudou o Tennessee Titans a chegar à final da Conferência Americana. Óbvio, ele não era o principal jogador do time, mas era da água para o vinho a diferença do Tannehill para o Mariota, né? Ah, sim. Reanimou o ataque. Há outros candidatos, alguém vai citar o Jimmy Garoppolo, por exemplo, mas para mim o Tannehill é o comeback player of the year. Para mim também, porque o Tannehill era dado como, entre O buraco aspas, era mais fundo. Isso. morto para a NFL, um cara que ia ser backup num time e ficar lá porque era um backup seguro. Apesar de nós não concordarmos com isso, falarmos desde o início da temporada que em algum momento ele ia pegar a vaga do Mariota, eu acho que Jimmy Garoppolo é um nome realmente a ser citado, mas acho que a narrativa de como o Ryan Tannehill ressurgiu, de como ele conseguiu levar esse time para os playoffs e tal, pesa mais. Acho que o Tannehill é o comeback player of the year, para mim, assim, sem sombra de dúvidas. Calor ofensivo para mim é o A.J. Brown. 6 jogos para terminar a temporada com 100 jardas recebidas. Coisa absurda. Tornou-se um dos melhores wide receivers da NFL na reta final do campeonato. E calor defensivo para mim é o Nick Bosa. E o Nick Bosa acho que nem precisamos falar muito. É praticamente unânime, com todo respeito aos outros defensores dessa classe, mas o Bosa estava numa prateleira à parte. Josh Allen fez um bom trabalho no Jacksonville Jaguars, sobretudo em sacks. Mas o Nick Bosa, para mim, é a primeira prateleira e o prêmio seria vai ser para ele, acho muito difícil que não seja. Calor ofensivo é mais difícil. Tem o Kyler Murray, inclusive, eu vou escrever o texto sobre o Kyler Murray, calor ofensivo, que foi o vencedor da votação do site, né? Não foi meu voto, mas foi o vencedor e a gente Não é trabalhou assim, né? o meu voto também não é igual ao seu no calor ofensivo do ano. Para mim é o Terry McLaurin do Washington Redskins. Eu acho que Fez mais com menos, né? produziu o que ele fez num sistema horrível. Trocando de quarterback toda semana, E aí, quando o Dwayne Haskins entrou, ainda tinha todo o período de adaptação do Dwayne Haskins e ele jogou muito. Então, acho que o Com Terry técnico McLaurin, para mim, interino. Terry McLaurin, para mim, leva. Acho que o A.J. Brown foi muito bem. Josh Jacobs, Kyle Murray são os quatro principais nomes. Mas eu fico com o McLaurin por essa situação. Acho que conseguir produzir o que ele conseguiu sim, com muito pouco é bem complicado. Justo. Acho que o Terry McLaurin, inclusive, foi pouco falado nessas conversas de calor ofensivo do ano. Tem o Josh Jacobs também, que fez uma. O Jacobs e o Christian McCaffrey tiveram momentos parecidos, né? Porque os dois começaram muito bem a temporada e aí a reta final foi problemática. O Jacobs, inclusive, se machucou. Então, é isso, né, Davis? O Falta algum prêmio? Jacobs não teve muito auxílio, na verdade, né? Passa muito Derek Carr, tendo partidas muito ruins, deixando muita coisa nas costas dele. Cara, é isso, né? São esses os prêmios. É sábado a premiação, é isso? Sábado à noite, NFL Honors. NFL Honors. Acredito que muitos dos citados aqui vão ganhar os prêmios que nós falamos. Não é que sejam unânimes, mas são fortes favoritos. Meus palpites: MVP Lamar, técnico do ano Kyle Shanahan, defensor do ano Gilmore, offensive player, acho que vai pro Michael Thomas. Se não for, vai para o Russell Wilson. Vai ser É, um ou dos pro dois. Russell Wilson como o vice-MVP. Calor do ano, Nick Bosa. E calor ofensivo vai acabar indo pro Kyler Murray, porque quarterback tem muito Quarterback. peso. Vai É. pesar para o Kyle Murray. Comeback Mas não, Player of acho the que. Year, eu não sei. Eu sinceramente não sei. Mas eu ficaria feliz se fosse pro Mas Ryan Tannehill. a Porque minha o aposta é que Garoppolo o Ryan voltou de Tannehill ganha. lesão. É, o Garoppolo voltou de lesão, mas como a gente falou, o buraco era muito mais embaixo pro Tannehill. A carreira do cara tinha acabado virtualmente. Ele encontrou uma chance em Tennessee e levou o time pros playoffs. Porque. Ah, mas ele não passava tanta bola. Gente, olha o play action, olha o passe em profundidade do Tannehill, como muitas vezes encaixou. Ele ajudou o time a vencer Kansas City na temporada regular, por exemplo, correndo com a bola. Esse atleticismo dele foi mostrado. Jogou muito melhor do que jogava em Miami. Teve flashes em Miami, mas com consistência do jeito que ele teve em Tennessee, foi outros 500. Não é um quarterback sensacional, mas é um quarterback competente. E é Ele isso que não é. Tennessee precisava. Isso, ele não é o quarterback que Tennessee quer, mas é o quarterback que Tennessee precisa. É o melhor Precisa. estilo. Exatamente. Gotham, que o Batman não é o super-herói que a cidade quer, mas que a cidade precisa. O Tannehill é o Batman de Nashville. Nossa. Sensacional. Quer algum prêmio mais, Dave Chiodini? Não, prêmio melhor podcast vai para o Pro Football, o Footballcast do Pro Football, e esse foi unânime, e a NFL vai premiar esse final de semana também. Vamos ser premiados com Vão certeza. ser premiados. Davis, é isso então. Lembrando aos nossos assinantes que a cobertura segue no Pro Football, com um monte de texto exclusivo, com esse podcast exclusivo para vocês também. Na off-season a gente segue muito forte, então não cancelem a droga da assinatura, tá bom? Pelo amor de Deus! Não Tá. ferrem com o balanço do site, porque aí complica tudo. Sigam com a gente! Nós não somos ursos que hibernam É. durante 6 meses, nós precisamos nos Ah, então. alimentar, nós precisamos É. viver. Então não cancele sua assinatura, meu amigo. Nos ajude. Não façam isso. Sigam conosco nessa off-season, porque tem franchise tag em fevereiro, tem free agency em Free agency. março, tem o draft no mês de abril, tem os OTAs em maio, então o bagulho segue. Ah, e uma coisa muito importante, a assinatura, ela é ainda mais valorizada, né, meu querido David Chiodini, na off-season, porque aí o conteúdo Claro. por assinantes, a proporção sobe muito. Então a gente não vai ter Não. dois podcasts abertos e um fechado. É um aberto e um fechado, e se não der, é só o fechado. Exatamente. E Né? assim, cara, para saber o que os times estão preparando e tal, você vai precisar estar muito ligado no off-season. Senão você chega na temporada completamente perdido. Então agora vale muito, off-season vale muito. E a off-season da NFL é uma das coisas mais legais que tem, cara. Sem dúvidas. É muito bom. É isso, né, Chodini? É isso, você vai agora para o Sport Center, é isso? Não, eu vou pro League e depois visto meu terno. E vou para o Sport Center. Você está praticamente morando na ESPN. Essa semana eu tô indo todo dia, né? Quer dizer, segunda-feira eu não fui porque eu cheguei de Miami. Olha como eu sou chique, cheguei de Miami. Aí na terça-feira eu fui. Você vê como o pau tá torando, né? Cheguei terça de manhã no Brasil, dormi 1 hora só no voo. Jet lag até não poder mais. Terça-feira eu tava lá, quarta também. Hoje também estamos aí. Indo, tem o Sport Center, amanhã também. Sábado, se Deus quiser, eu consigo uma folga. Aliás, eu acho que eu consegui minha folga no sábado para ver meu amor. Deixa eu te. Olha só que coisa bonita. É. Então vou torcer pela sua folga. Obrigado. E aí no domingo tem liga às 2h30 da tarde, como um esquenta máximo, supremo. Depois tem NBA, depois eu abro o jogo, mas aí estarei no Super Bowl no cinema. Se o assinante quiser comprar, ainda dá tempo, cinelive.com.br. para você ver o Super Bowl na telona. Que coisa maravilhosa. O League da Tarde é praticamente um tailgate, então. É um tailgate, exatamente. Vou levar costelas. Ou não, porque eu tô meio Nelore, então eu tô meio de dieta. Tá, ah, complicado. Mas costela é proteína. Manda bala. É verdade, proteína é importante. 30 minutos, viu, Júlio? Nosso editor. Eu prometi 30 minutos, foi 30 minutos. Tchau, Davis. Até semana que vem com o recap do Super Bowl e a vitória aí do glorioso Pat Mahomes. São Francisco, cara, puto. Calma, gente. Calma, é só palpite. Brincadeira, gente. Calma. Tchau, beijo, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.